Olá. Como a vida pessoal afeta a comunhão? Como a vida pessoal afeta a adoração? E onde um casamento se encaixa nisso, uma vez que o casamento tem tudo a ver com a vida pessoal? Bom, mais uma vez, a gente tem na Escritura ensino abundante a respeito disso. E o povo de Israel, mais uma vez, é uma referência aí para nós. Tendo em vista, aqui, quando a gente está estudando, especialmente o livro de Malaquias, algo muito importante que Malaquias faz questão aqui de esclarecer é que existe uma aliança específica, uma aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel como um povo separado, um povo chamado para um relacionamento especial. Portanto, dentro dessa esfera de relacionamento, obviamente, eles tinham que viver de modo diferente dos outros povos e receberam inúmeras instruções, instruções, como a gente sabe, sobre alimentos, vestimentas, sobre as suas festividades. Todo o seu modo de vida. Mas se você olhar bem, o casamento, ele está numa parte muito importante, uma parte central. E tudo que afeta o casamento vai interferir diretamente na comunhão, vai interferir na adoração. Pelo que nós podemos verificar, isso foi várias vezes transgredido ali pelo povo. De maneira mais intensa em algumas épocas, menos intensa em outras, mas o fato é que aqui nós temos Malaquias denunciando que isso de fato estava acontecendo ali. Então nós vamos ver Malaquias denunciando essa transgressão, a transgressão específica na área do casamento. E eu dividi aqui em duas partes, a gente vai ver a primeira parte hoje então. Nós estamos aqui no capítulo 2 de Malaquias e hoje nós vamos ler os versículos 10 a 12. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel? Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Veja, Malaquias traz aqui essa denúncia. Ele denuncia várias coisas, né? Ele está mostrando aqui na sua profecia, no, nos seus escritos, o desagrado de Deus com tantas coisas, né? O vazio do culto, a corrupção do sacerdócio, toda aquela complacência com o pecado. E aqui é importante que a gente tenha em mente que, embora aqui nesses três versículos não tenha uma indicação direta, clara, objetiva, de que os líderes, no caso os sacerdotes, eles estavam envolvidos com esses pecados que estão sendo colocados aqui, o fato é que a maneira como a questão está colocada, nós podemos inferir, nós podemos entender que sim, eles estavam envolvidos, até porque está dentro do contexto que ele vinha falando sobre os sacerdotes. Então é muito natural que a gente pense assim, que de fato eles estavam envolvidos. Malaquias mostra que pecados individuais não afetam apenas indivíduos. No versículo 10, ele diz: não temos todos o mesmo Pai, não fomos todos criados pelo mesmo Deus? O que ele está dizendo aqui? São aquelas chamadas perguntas retóricas, né? A resposta para as duas perguntas é sim, claro, nós temos o mesmo Pai, nós fomos criados pelo mesmo Deus. Note que aqui, Malaquias não, a gente não pode fazer confusão, né? Malaquias não está falando da paternidade de Deus em relação aos justificados por Jesus Cristo, os crentes, os cristãos de hoje, os genuínos cristãos, né? Evidentemente, os convertidos, os salvos, que têm a Deus como Pai, porque foram adotados por Ele, quer seja judeu, quer seja gentil. Então, essa é uma adoção individual. O que Malaquias está se referindo aqui é uma adoção, uma paternidade, melhor dizendo, uma paternidade nacional. Não é o mesmo tipo de relacionamento, não implica em salvação, por exemplo, não é a salvação que está envolvida aqui, tá bom? Então, não vamos fazer confusão. E a questão de não fomos criados pelo mesmo Deus também não tem a ver com a criação lá de Gênesis, capítulo 1. Né? Não está falando da criação do ser humano, da criação do homem, da criação individual. Está falando aqui da criação da nação, nós somos criados. Israel foi concebida e foi criada por Deus, foi trazida à existência como nação por Deus. É sobre isso que está sendo falado aqui. Então, não somos todos, não temos não estamos debaixo dessa paternidade como nação, não fomos criados todos como uma nação. Então, veja que a unidade aqui, ela está presente. E quando você quebra uma aliança, porque ele fala claramente de aliança aqui, né? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados sendo infiéis uns com os outros? Então você vê que está no plural. Quebramos a aliança. A quebra da aliança, em primeiro lugar, ela contaminou a todos. E a gente sabe disso, principalmente se parte dos líderes. Embora a gente não tenha aqui claramente, olha, o líder fez isso. Está no contexto, a ideia é que sim, né? Mas veja, mesmo que não tenham sido os líderes, o que você tem aqui é uma predominância, é algo que se alastrou. E se está se alastrando, é óbvio que os líderes, como em outros casos, eles estão fazendo vista grossa, eles estão permitindo que as coisas continuem correndo como se nada de errado estivesse acontecendo. O pecado individual lá, de cada um na sua casa, no seu matrimônio, na sua vida familiar, no seu casamento, né? Isso estava afetando a todos. Veja o versículo, comecinho do versículo 11. Judá tem sido infiel. Então não é que só contamina, mas traz a reprovação sobre todos. E Deus aqui está classificando todos, colocou todos aqui na mesma situação. Todos estão envolvidos. O pecado, ele tem esse poder contaminante. Ele tem essa propriedade. É por isso que ele é associado ao fermento, né? Nas escrituras, ele tem esse poder de inflar, de se propagar, de influenciar, tem toda essa, ele tem todos esses, aspectos. O problema de muitas pessoas reside justamente aí. A pessoa pensa que aquilo que ele faz individualmente é problema dele. E muitas pessoas, elas têm muita resistência a serem advertidas sobre os seus pecados. As pessoas esperneiam com muita facilidade, porque elas não levam em conta o quanto isso afeta os outros, o quanto isso desagrada a Deus e acaba trazendo consequências sobre todos. Isso era verdade para Israel. E isso é verdade também para a igreja. Por isso a gente pode fazer a ponte aqui tranquilamente nesse sentido. Embora a gente não viva dentro da mesma aliança, também não teve uma aliança substituta, como alguns pensam, né? A aliança foi transferida para a igreja. Não, não. Estamos em outras. Em outros aspectos do relacionamento com Deus, que no nosso caso, por meio de Jesus Cristo, é uma nova aliança da qual nós já fazemos parte, né? Como Jesus disse, né? Esta é a aliança no meu sangue, enfim. Mas o fato é que essas coisas, elas continuam, esses princípios continuam valendo. Pecados individuais não afetam apenas indivíduos. E pecados conjugais são repugnantes para Deus. A segunda parte do versículo 11 mostra essa repugnância. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. O que o Malaquias está dizendo aqui é que afetou a nação toda, né? Judá, Israel, Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. O casamento é algo precioso para Deus. O casamento foi criado por Ele, foi concebido por Ele. O casamento foi estabelecido por Ele. O primeiro casamento é Deus, é como o pai que leva a noiva até o noivo, né? Ele levou a mulher ali, que ele fez, né, da costela do homem para apresentá-la a ele. E ali nós vemos a essência do casamento, né? O casamento que Deus, onde Deus une duas pessoas numa união que necessariamente é monogâmica, é heterossexual, né? Não existem outras alternativas que tenham partido de Deus, que tenham sido criadas por Deus. E é claro que ao longo dos tempos, os povos, as culturas, tudo isso tem militado contra o casamento tal como Deus o fez, como Deus o concebeu, como Deus o criou e o estabeleceu. O fato é que o casamento é precioso para Deus e, na lei de Israel, ele promoveu mecanismos ali para que os israelitas eles entendessem, por meio das leis, por meio da instrução na lei, como é o casamento de acordo com a sua vontade. E dentre as limitações que havia, certamente havia limitação quanto ao casamento com outros povos, mulheres que adoravam outros deuses, com as estrangeiras, no caso aqui, né? Note que a gente até viu em outras séries juntos aqui, né? A série de Ruth, por exemplo, uma moabita, né? Que se casa ali com um israelita, mas você nota que primeiro ela adota o Deus de Israel para si, ela se torna parte da comunidade de Israel, ela adota o Deus de Israel como seu Deus, e tudo isso fica muito claro no texto, muito fácil de entender. Então, esse é o princípio geral, esse é o princípio que regula essa questão daquele que é de fora da comunidade de Israel. Como essa pessoa poderia se casar com um israelita, tornando-se alguém como os israelitas naquilo que é essencial aos israelitas, que é o relacionamento com Deus, adotar as suas práticas, adotar a sua lei, no caso ali. Fora disso, o que acontecia é o que a gente vê, inclusive, na vida de um rei, né? Claro que não foi um só. Mas um se tornou o símbolo de tudo isso, Salomão, com aquela quantidade absurda de mulheres e de concubinas, e o texto bíblico é claro em dizer que essas mulheres corromperam o coração de Salomão, alguém dotado de tanta sabedoria por Deus, né? Alguém que pôde compreender tantas coisas a respeito da vida até da biologia, da zoologia, né? Tantas coisas que ele observava e Deus deu entendimento para ele sobre essas coisas. As pessoas vinham de outros lugares para ouvi-lo, ouvir da sua sabedoria, mas faltou algo elementar. Ele feriu esse relacionamento com Deus e as mulheres corromperam o seu coração. Não vamos dizer aqui, não estamos aqui falando do gênero feminino, obviamente, não se trata disso. Se trata da questão de quem elas adoravam. E quantas vezes em Israel você viu isso? A própria Jezabel é um exemplo disso, né? Uma mulher que dominou o marido Acabe ali e dominou Israel com o culto a Baal. Veja que esse é um problema recorrente. E agora você tem um grupo de homens fazendo isso. Isso se tornou uma cultura. E a gente vai ver logo em seguida, na segunda parte do que seria uma, poderia ser uma mensagem única, mas que está dividida em duas, a gente vê essa questão, esse desdobramento, o que estava envolvido nesse todo aí. Mas o fato é que os pecados conjugais são repugnantes para Deus. Aquilo que se, onde se fere o casamento, onde se fere aquilo que Deus criou, do modo como Deus fez, seja por quais práticas forem extraconjugais, fora daquilo que Deus estabeleceu, é algo repugnante para ele. E ele certamente abomina essas práticas, Deus se desagrada, e aqui nós temos uma séria reprovação por conta disso. Veja, isso mudou? Isso não mudou. Se isso era verdade para Israel, é verdade para a igreja. Só que na igreja, a gente ainda tem o benefício de ter tantos princípios. Quando você vai, por exemplo, lá para Efésios, e você aprende com o apóstolo Paulo qual deve ser o relacionamento dos maridos com as suas esposas, das esposas com os seus maridos, por extensão, filhos e pais, pais e filhos. Mas o fato, a importância que Deus dá para isso hoje, para nós, isso continua sendo da mais alta importância para Deus. E quando isso é ferido, quando isso é atacado, quando isso é desprezado, Deus abomina. Pecados individuais não afetam apenas indivíduos, pecados conjugais são repugnantes para Deus. E pecados misturados com o culto são inaceitáveis para Deus. Versículo 12, ele nos diz que o Senhor lance fora das tendas de Jacó, aqui está uma referência a Israel, claro, o homem que faz isso. O que é lançar fora das tendas de Jacó? A ideia é clara aqui, né? É alguém que fica fora da comunhão, fica fora da comunidade. Mas por que isso? Porque estava acontecendo um culto hipócrita. Seja ele quem for, diz Malaquias, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. E é claro que isso era a parte mais estranha, mais ridícula de tudo isso, porque denuncia o culto hipócrita desses homens, dessas pessoas envolvidas nisso. Eles estavam desagradando a Deus com as suas vidas, mas faziam questão de praticar sua religiosidade. Quanto a gente tem falado sobre isso, né? Essa ideia tola de que prestar um culto vazio a Deus, Deus vai achar aquilo bom. A pessoa acha que ela pode fazer o culto do jeito dela, ela acha que ela pode fazer do modo como ela entende, esteja o coração dela aonde estiver, esteja a vida dela como estiver. O fato é que eu estou aqui, estou indo ao culto, estou prestando este culto. Mas quem disse que Deus quer isso? Quem disse que Deus aceita isso? E por isso, a necessidade de excomunhão. O que é excomunhão? Excomunhão é tirar da comunhão, é excluir da comunhão. É uma questão sempre que a gente gosta de lembrar, porque é necessário lembrar disso, né? O que se tem muitas vezes é uma ideia externa da coisa. Ah, mas o sujeito vai ter que viver fora do espaço físico ali. Olha, essa não é nem a questão. A pior questão, o que mais. A parte mais terrível de tudo isso é ser excluído do culto, é ser excluído daquela ideia de que somos um povo unido em torno de um Deus, em torno de uma lei, em torno de uma aliança, fazemos parte juntos disso. Quando você diz oficialmente lá para os israelitas: olha, amigo, você está fora, você está cortado. E aqui existiam, inclusive, penalidades. Ligadas à morte física, em muitos casos, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas o fato é que incluía, era necessário, em alguns casos, essa penalidade para que a lei de Deus fosse levada a sério, para que ela fosse cumprida. A gente tem visto fartamente isso, né? Essa ideia tola, né? De misturar pecado com culto. O israelita fazia isso, continua fazendo, diga-se de passagem. E, lamentavelmente, dentro do meio cristão, isso também não é nenhuma novidade. O cristianismo tem apresentado essa versão, né? Essa versão de que é possível você até participar de determinados cultos, né, em que o próprio culto já te dá uma ideia de que o pecado não importa, não, ninguém está nem aí com aquilo que é praticado. Outra questão é que, ainda que se fale de púlpito, e ainda que se digam determinadas coisas, e muita gente saia dali pensando: ó, né, que padrão elevado, o fato é que na vida das pessoas isso acaba não tendo nenhum efeito prático. E é bem complicado isso, afeta, como a gente já viu, afeta a todos. Mas uma coisa a gente precisa entender: a disciplina, ela foi criada por Jesus Cristo para que ela seja exercida, seja levada a sério, para que Deus seja levado a sério. A gente não tem apedrejamento hoje em dia, e é por isso que eu digo que o que importa para nós é hoje, né? A realidade, a nossa realidade, a realidade da igreja. Na igreja ninguém apedreja. Na igreja existe disciplina apropriada, e é preciso cuidado, é preciso sabedoria, é preciso temor para que ela seja aplicada da forma correta, mas quando necessário, ela precisa sim ser aplicada. O fato é que pecados misturados com culto são inaceitáveis para Deus, e isso precisa ser entendido claramente. O fato aqui, para a gente levar aqui algo para nós, para nossa vida, é que nós temos sim que prestar atenção na nossa vida pessoal, e não devemos ser negligentes, achar que isso não afeta ninguém, porque afeta. A não ser que a gente tenha uma vida totalmente desvinculada da ideia de corpo. Da ideia de comunidade cristã. Mas o fato é que, queiramos nós ou não, nós fazemos parte de um corpo. E preferencialmente devemos fazer parte de um corpo local, devidamente organizado, com a sua liderança, e etc. E etc. Embora aqui em Perdões a gente hoje não tenha essa estrutura, a ideia é que a gente, segundo a vontade de Deus, caminhe para isso, e essas coisas possam ser instituídas da devida forma. Mas a gente tem que estar preparado individualmente. Nós devemos valorizar o nosso casamento, nós devemos valorizar os nossos relacionamentos conjugais. Devemos fortalecê-los, devemos lutar por eles e devemos defender o casamento. Alguns falam de casamento tradicional. Não é questão de tradicional, é o casamento original, o casamento que Deus instituiu. Nós temos que defendê-lo, nós temos que procurar instruir os jovens a esse respeito, sobre o perigo de se relacionar com pessoas que não têm fé em Jesus Cristo, né? As pessoas, os jovens crentes, de fato, os jovens que pertencem a Jesus, eles certamente vão incorrer num erro fatal, um erro letal ao se relacionarem com incrédulos. E isso precisa estar sempre sendo levado em consideração dentro do corpo de Cristo. Isso é muito sério, isso não é um assunto que a gente possa desconsiderar, que a gente possa ser negligente, de forma nenhuma. Que os nossos jovens, eles sejam pessoas que falam de Jesus, né? Pessoas que testemunham de Jesus. Né? Querer atrair o jovem de fora para que ele seja evangelizado na igreja, né? Como é uma prática comum, é um erro. Deus, muitas vezes, na sua misericórdia, eu conheço inúmeros casos assim, Deus acabou trazendo essas pessoas para Ele. Mas, claro, que na maioria dos casos isso acaba não funcionando e traz problemas terríveis. Então é preciso muita atenção e muito cuidado. Por fim, a gente tem que cuidar com o nosso culto, né? Prestar atenção na forma como nós cultuamos a Deus, independentemente de, claro, que nossos casamentos estejam bem. Esperamos que todos estejam bem nos seus casamentos, evidente, mas é claro que muitas áreas elas se tornam áreas de dificuldade aí, né? E a gente tem que estar sempre atento para que o nosso culto seja um culto sincero, um culto que Deus aceita, porque estamos limpos de coração diante dele. Pecamos? Pecamos, mas existe a confissão, existe o acerto, existe o empenho em lutar contra o pecado. Com essas coisas presentes, está tudo certo e Deus se agrada da nossa vida. Que Deus se agrade dos nossos casamentos, se agrade da nossa ideia de casamento, da nossa defesa do casamento. Por fim, uma última palavra a respeito disso, é que embora a gente possa e deva ter influência no nosso meio, no meio que nós vivemos, a respeito do casamento, né? Sempre tendo uma ideia muito, muito firmada nas Escrituras, sempre defendendo isso perante amigos, parentes, todo mundo que nos cerca. Sempre a ideia bíblica do casamento. Nós temos que estar muito focados, as pessoas têm que nos ter como referência nesse sentido. É preciso muito cuidado. Hoje a gente vê muitas vertentes políticas, né, que tem os que atacam, tem os que defendem, e no meio disso tudo, às vezes as pessoas podem se confundir e achar porque determinados políticos defendem uma ideia aparentemente mais bíblica de casamento, eles são legítimos representantes de Deus aqui na Terra, o que evidentemente não é verdade. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E seguir temendo a Deus. Na próxima semana, conforme eu disse, nós vamos ver a extensão desse assunto, né? Na verdade, o que aconteceu antes na vida desses homens para eles estarem agora com essas mulheres que prestavam culto aos deuses falsos, né? Cultos idólatras. Na verdade, o que aconteceu antes foi algo tão terrível quanto, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, aprender um pouco mais sobre isso. Então até lá, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.